Capítulo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste. Como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou. E sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente, Selá. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo e aqueles que nos rodeiam nos tornam como saque. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhastes entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. À voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos houvemos falsamente contra o teu concerto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor, acorda. Não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.